Mais um aniversário, 97, um número redondo, próximo do 100, já agora no centésimo aniversário. Já, no 90 e depois no 97 e depois do centenário. Já alguma, já está aí alguma coisa em mente para os 100 anos? Ora bem, a questão é a seguinte: nós temos aqui nesta festividade do 97º aniversário da Santa Casa de Misericórdia, temos aqui uma coisa incrível, que é, temos aqui o nosso irmão, que é o primeiro, é o número 1, que é o amigo Cândido. O irmão Cândido, portanto, que era aquele cérebro Cândido que estava ali na rua direita, onde nós jogávamos bilhar e tal. Portanto, isto é uma injeção de saúde que se dá a uma Santa Casa que tem o seu número 1, ainda ativo, vivo e preparado para trabalhar, não é? Em relação ao centenário, o centenário vai ser uma festona, porque ainda hoje, na festa dos homenageados, nós dissemos algumas coisas sobre eles, dizendo que, por exemplo, uma pessoa com 80 anos acha que é muito velha já, chegou muito tarde, 90 anos é espetacular, 100 anos é... Ora, uma instituição como a Santa Casa da Misericórdia, que vai durar não 100 anos, mas 300 ou 400 ou 500 anos, vai ficar muito, muito para além da nossa passagem pela Terra, não é? E, portanto, é gratificante para nós. Em relação àquilo que nós estamos a fazer em relação à Santa Casa, nós, quando entrámos, sabíamos que não tínhamos grandes fundos de maneira, nem grandes investimentos, nem grande dinheiro, nem grande financiamento para fazer grandes investimentos. Porque sabíamos que temos uma dívida ao banco, que é muito cara, e temos outros investimentos e, portanto, temos os ordenados ainda por cima que nos levam o dinheiro todo ao final do mês. E nós temos tido um problema com isso. O que é que nós pensámos? Pensámos que, talvez, indo direito à redução dos custos, portanto, como nós tínhamos custos muito elevados, nós reduzimos nestas contas 120 mil euros de despesa, o que não é nada mal, e portanto é esse fogo, essa caixa, digamos, que nos está ali a auxiliar, que nos está a dar fogo para continuar. Mas a Santa Casa da Misericórdia está a atravessar muitas dificuldades. Em relação às Novas Valências, que têm relativamente pouco tempo, começa está a correr também. Pronto, as Novas Valências, no plural, não é bem assim. Eu falei isto na homenagem aos colaboradores com 10 e 15 anos e 20, mas estava-me a referir, digamos, a uma valência que nós estamos a tentar explorar, que é uma patologia médica e que poderá eventualmente aquilo traduzir-se em análises, dopplers e, portanto, e eletrocardiogramas, que é uma valência que se vai juntar à imagiologia que já temos e que poderá aqui abrir uma frente muito interessante, porque a Santa Casa é um motor, digamos, de conhecimento e publicidade. E esta gente que está atenta, como é o caso desta Unilevo, que é aquela com quem nós vamos fazer o acordo, portanto, apercebeu-se que nós tínhamos uma vertente na imagiologia e apercebeu-se que nós não tínhamos as análises, nem análises, nem eletrocardiogramas, nem o Doppler. E, portanto, estamos à beira de conseguir isso. O que penso, como eu disse no discurso agora do 97º aniversário, é uma boa notícia para a Santa Casa, visto que a Santa Casa tem que diversificar a sua base de rendimento.